em casa, no ônibus, no metrô, na escola. Dança feito uma menina, dança feito uma moça, dança feito uma menina, dança feito uma moça. A sua loucura era dançar até o amanhecer. A sua loucura era sambar. Dança feito uma menina. Dança feito uma moça. Dança feito uma menina. Dança feito uma moça. Sua loucura era dançar. Dança feito uma moça. Sua loucura era sambar. Dança que nem uma menina. Sua loucura era dançar. Dança que nem uma moça. Sua loucura era dançar. Dança que nem uma menina. Sua loucura era sambar. Dança que nem uma moça. Sua loucura era dançar. Dança feito uma menina. Sua loucura era sambar. Samba que nem uma moça. Sua loucura era sambar. Samba feito uma menina. Sua loucura era dançar. Samba feito uma moça. Sua loucura era dançar. Dança que nem uma menina. Sua loucura era sambar. Dança feito uma moça. Sua loucura era sambar. Dança feito uma menina. Sua loucura era sambar. Dança feito uma moça. Sua loucura era dançar. Samba feito uma menina. Samba feito uma moça. Samba que nem uma menina. Samba que nem uma moça. Não importava o som, não importava a altura, não importava a procedência, não importava a velocidade, não importava o frio, não importava o calor, não importava a chuva. O que ela queria era dançar de qualquer jeito, o que ela queria era sambar de qualquer jeito. Recorte e colhe aqui agora, recorte e colhe aqui agora, recorte e colhe aqui agora, recorte e colhe aqui agora, recorte e colhe aqui agora, recorte e colhe aqui agora, recorte e colhe aqui agora, recorte e colhe aqui agora, recorte e colhe aqui agora, recorte e colhe aqui agora, recorte e colhe aqui agora, recorte e colhe aqui agora, recorte e colhe aqui agora, recorte e colhe aqui agora, recorte

Jackson do pandeiro, tá como o diabo gosta. Aê, o companheiro aí, caiu BR. Esse caiu BR é perigoso. Segura ele. Segura ele. Segura ele. Ele é danado e tá doidão. Danado e tá doidão. Só falei, mulher, tá como o diabo gosta. Olha aí, tá como o diabo quer. Pois é. O time é uma bosta. Não, é Alves Rubro. Tá perdoado. Alô, alô, 1, 2, 3. Alô, alô. Alô, alô, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É canal 24 pra mim aqui, tá? Alô, alô. Ok. Tá, ele tá ligado, não tá na minha mão. Quer que fique com os dois na mão? Sim. Tá bom. Pode ser, tô com os dois aqui. Alô, alô, alô. Alô. Ó, esse é o esse aqui é o 24, vermelho. Alô, alô, alô, alô. Agora eu vou falar no amarelo. Alô, alô, alô, alô. 1, 2, 3. Alô, 1, 2, 3, falando pra teste. Tem um botãozinho no press. Só aperta aí. Alô, alô, alô. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Amarelo, amarelo. Alô, alô, 1, 2, 3. Tá legal. Vai na sequência. Só o próximo. Thank you. loucura era sambar até o amanhecer. A sua loucura era dançar até o amanhecer. A sua loucura era sambar até o amanhecer. A sua loucura era dançar até o amanhecer. Eu sou feito uma menina. Eu sou feito uma moça. Eu sou feito uma menina. Eu sou feito uma moça. Sua loucura era sambar até o amanhecer. Sua loucura era sambar até o amanhecer. Sua loucura era sambar até o amanhecer. Sua loucura era dançar até o amanhecer. Eu sou feito uma menina. Samba como uma moça. Samba como uma menina. Samba como uma moça. Sua loucura era sambar até o amanhecer. A sua loucura era dançar até o amanhecer. A sua loucura era sambar até o amanhecer. Sua loucura era dançar até o amanhecer. Ela dançava até o amanhecer. Ela sambava até o amanhecer. Ela dançava até o amanhecer. Ela sambava até o amanhecer. Ela samba como uma menina. Ela samba como uma moça. Como uma menina, dança como uma moça. Dança como uma menina, dança como uma moça. Ela sambava na praça, ela sambava no ônibus, ela sambava na escola, ela sambava na rua, em qualquer lugar. Dança feito uma menina, dança feito uma moça, dança feito uma menina, dança feito uma moça, dança feito uma menina, dança feito uma moça. Ela samba que nem uma menina, ela samba que nem uma moça, ela samba que nem uma menina, ela samba que nem uma moça. Samba que nem uma menina, ela samba que nem uma moça. Não importava o tempo das batidas, não importava o ritmo, não importava a hora, não importava nada. Sua vida era música, era dança, era o samba. Ela dança feito uma menina. Ela dança feito uma moça. Ela dança feito uma menina. Ela dança feito uma moça. Ela dança feito uma menina. Ela dança feito uma moça. Ela dança feito uma menina. Ela dança feito uma moça.